This is us, who believes us, this love. All your seven vision, minds and spirit, can illuminate. Como estamos por unidos deste sol. Essa liberdade que nunca chega, de portas trancadas, preciso sair. Eu quero sentar num banco de jardim, pensando em poder achar um mundo assim, com flores astrais ao redor de mim. Quero um vale verde pra que eu possa respirar.